meu retrato ainda na parede. Meio amarelado pelo tempo, como perguntar por onde andei? Eu falei onde andei? Não deu para ficar. Porque aqui é o meu lugar. Eu voltei pras coisas que eu deixei. Eu voltei. Sem saber depois de tanto tempo se havia alguém à minha espera. Passos indecisos caminhei e parei. Quando vi que dois braços abertos me abraçaram como antigamente, tanto quis dizer, nada falei. E chorei. Eu voltei agora pra ficar. Porque aqui é o meu lugar. Eu voltei pras coisas que eu deixei. Eu voltei. Magnético Light, o espetáculo no ar. Eu parei em frente ao portão. Quando nasce o sol, eu olho para o lado e vejo no espelho, meu corpo está marcado. Ela já foi embora, sempre na mesma hora. Provar outro sabor, mas à noite ela volta. Eu sei que vou te esperar mais uma vez dentro do quarto, em minha cama, mais uma vez. E entregar o seu veneno, já sabendo que não ama. Mesmo sabendo que não ama. Por que é tão maldita? Nada, nada, a noite dos meus sonhos. A mulher que me faz perder o sono. Necessita, porque é tão maldita. Banda 007, trio das aparelhagens. Eu sei que vou te esperar mais uma vez dentro do quarto, em minha cama, mais uma vez. E entregar ao seu veneno, já sabendo que mesmo sabendo que não ama. Por que é tão maldita? Nada, nada, a noite dos meus sonhos. A mulher que me faz perder o sonho.

DJ Sidney Ferreira, tocando as melhores pra você dançar. Magnético Light. Não viemos para competir, viemos sim para fazer a festa. Você diz pra todo mundo que tudo na sua vida sou eu. Diz que se apaixonou assim que me conheceu. E diz que eu sou o homem que você pediu a Deus. Logo eu, com tanto homem no mundo, você me escolheu. Logo eu, com tanto homem no mundo, você me escolheu. Você diz que não interessa, diz que tem a certeza que fez a escolha certa. Logo eu, com tanto homem no mundo, você me escolheu. Logo eu, tanto homem no mundo, você me escolheu. Ritamar José. Mesmo com meus defeitos, você diz que não interessa, diz que tem a certeza que fez a escolha certa. Logo eu, contando, escolher. Magnético, magnético, que toca na medida certa. Trio das Aparelhagens. Já sofri tanto desses dias sem você, meu coração se destruiu quando tentei te esquecer. Esqueci os nossos planos, perdemos tantas coisas, mas o amor une por isso. Sabe, nem mesmo tempo faz esquecer você. Você quer mudar esse final? Transformar no final feliz. Não deixe o amor se acabar. Sabe que eu sinto a sua falta. Quero te amar na casa inteira, até no carro. Quero você aqui de novo. Na nossa casa eu já vou levar seu violão e o nosso cachorro. Amanhã sei que vai estar. Vai voltar, vamos beber, comemorar e vamos se amar de novo. Na nossa casa eu já vou levar seu violão e o nosso cachorro. Yeah. Trio das Aparelhagens. Esqueci os nossos planos, perdemos tantas coisas, mas o amor une por isso. Sabe, nem mesmo tempo faz esquecer você. Você quer mudar esse final? Vamos transformar no final feliz. Não deixe o amor se acabar. Sabe que eu sinto a sua falta. Na casa inteira, até no carro. Quero você aqui de novo. Na nossa casa eu já vou levar seu violão e o nosso cachorro. Amanhã sei que vai estar tudo bem. Sei que a gente vai. Sidney. Sidney Ferreira. Sidney Ferreira. Magnético! Magnético! Pra cima! Tentei fugir. Quando te vi, quis esconder. Me apaixonei. Enlouqueci. Perdi o chão. O teu perfume eu sinto em todo lugar. Eu sempre quis alguém assim como você. Na luz do luar, olho pro céu, só penso em você. E eu fico triste por não ter você pra me amar. Eu sinto a sua falta. Você não liga mais pra mim no Magnético Light. DJ Sidney Ferreira é quem vai tocar. Eu sinto a sua falta. Você não liga mais pra mim no Magnético Light. DJ Sidney Ferreira é quem vai tocar. Quis esconder. Me apaixonei. Enlouqueci. Perdi o chão. O teu perfume eu sinto em todo lugar. Eu sempre quis alguém assim como você. Na luz do luar, olho pro céu, só penso em você. Sidney Ferreira, alô DJ Pedrinho Virtual. E aí, Calado Mix? Eu sou o Luiz Eduardo Anais do CCC. Eu também tô ligado no Magnético Light. Mete ficha aí pra galera dançar. Eu falo do Marajó Evolução. Abra seus olhos pra ver e viver a emoção. DJ Darlan, DJ José e DJ Rafael. Tá todo mundo aqui juntinho e daqui ninguém sai. O Bufalo é demais. A evolução chegou e o nosso show só começou. O novo Bufalo hipnotizou. A evolução já Alan Ross e DJ Júnior Vidal. Vem ver de perto o novo Búfalo do Marajó. Você aqui perto de mim vai ser muito melhor. E agora vamos, seguidores no chifrinho. Tá todo mundo aqui juntinho e daqui. Magnético Light. O som que tem a poderosa proteção divina do nosso Deus Todo-Poderoso.